Yeah, otade no beat. Yo. Escolha aonde você vai desembarcar. A próxima estação tem algo pra você olhar. Escolha aonde você vai desembarcar. Arrisque e jogue a própria sorte. Vai perder ou vai ganhar. O vento que chega antes daquela locomotiva que absorve os passageiros que embarcam na viagem sinistra. De longe escuto o apito inconfundível daquela que vem pelos trilhos queimando o combustível. Ferro fundido, metal pesado que estrutura. Foi projeto pesado daquela que não anda sobre as ruas. Semelhante à nossa vida, pessoas entram e saem constantemente. Não podemos impedir esse tráfego que é fluente. Estamos lá na frente de tudo, dificilmente vamos ver. Mesmo com as janelas abertas e o espelho pra você. O que acontece por todo o percurso é complicado. Saber de tudo que se passa lá dentro do quarto vá. Apenas podemos acolher bem pra se sentirem à vontade. Pra lá na frente elogiar um serviço de hospedagem. Paramos pro desembarque dos nossos passageiros, desejando que voltem sempre ao trem que anda o dia inteiro. Escolha aonde você vai desembarcar. A próxima estação tem algo pra você olhar. Escolha aonde você vai desembarcar. Arrisque e jogue a própria sorte. Vai perder ou vai ganhar. Só vai parar pra que seja feito a descida das pessoas que aqui viajam nas linhas da minha rima. Compra um bilhete porque sabem que a emoção é garantida. Os trilhos são fortalecidos e compostos pelas batidas pesadas que trazem um compromisso da verdade, diferente de todo feito até agora pela humanidade. Evoco toda a capacidade da minha mente pra relatar o que acontece aqui dentro da cabine que estou a pilotar. Não tem marchas, mas a velocidade só aumenta. Pra poder ganhar potência pra subir o vale das veredas. No meio do trajeto pessoas desistem, isso é normal. Mas a maioria vai até o fim querendo ver o ponto final. Onde termina a saga, tem aquele que fala sobre tudo. Sou piloto, guia, maquinista e observador do mundo. Aqui o assunto flui como as águas que vão pro mar. A escolha é toda sua, se ainda quer continuar. O expresso do ocidente, onde a paisagem é diferente. Fazer os olhos brilharem ou não, isso depende do cliente. Escolha aonde você vai desembarcar. A próxima estação tem algo pra você olhar. Escolha aonde você vai desembarcar. Arrisque e jogue a própria sorte. Vai perder ou vai ganhar.